cansada, não sai dos 32. Coitada, está cansada de ficar no espelho, tapando seus buracos com creme e pó de arroz. Ela foi fundada em 1882. Conheço uma dona que se diz society, que passa dos 60, não sai dos 32. Coitada, está cansada de ficar no espelho, tapando seus buracos com creme e pó de arroz. Ela foi fundada em 1882. De ficar no espelho, tapando seus buracos com creme.